Panorama Agrícola para 4 de maio de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é sexta-feira, 4 de maio de 2012, noite de lua crescente. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações Eduardo Maier. E o ditado de hoje é: se você tem telhado de vidro, não atire pedra no vizinho. Confira no programa de hoje uma dica de orçamento doméstico. Conheça no Alimento e Companhia o mirtilo japonês da Serra Catarinense. Boletim do SC Rural, capacitação ambiental. E conheça também as florestas de Santa Catarina, lançado o banco de dados e sistema de mapas. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Vive, na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Faça um exame detalhado do seu orçamento doméstico. Evite gastos desnecessários. Corte o que for possível. Pense antes de comprar. Será que este item que quero comprar é necessário ou é apenas um desejo passageiro? Pesquisa da Escola Superior de Agricultura da USP em Piracicaba, São Paulo, revelou que as abelhas são bioindicadoras de poluição ambiental. As abelhas operárias realizam viagens exploratórias em áreas que cercam seu habitat, recolhendo o néctar, a água e o pólen das flores. Com isso, quase todos os setores ambientais, solo, vegetação, água e ar, são explorados. Os produtos apícolas, assim, podem ser utilizados como bioindicadores para monitorar o impacto ambiental causado por fatores biológicos, químicos e físicos. Esse monitoramento com produtos apícolas pode ser uma das formas de prevenir a contaminação ambiental, indica a pesquisa da Universidade de São Paulo. E estamos anunciando para você, dias 18, 19 e 20 de maio, em São João do Itaperiú, exposições, festival sertanejo, show de paraquedismo na Festa Nacional da Banana, uma promoção da Associação dos Bananicultores de São João do Itaperiú, dias 18, 19 e 20 de maio. E agora as informações do Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. Código florestal, reserva legal, área de preservação permanente, regulamentações, aspectos legais e conceituais de vegetação e licenciamento. Outorga e cadastro de usuários de água, aspectos legais e conceituais, avaliação ambiental, conceitos e fluxo para elaboração e análise de projetos, plano de gestão ambiental, medidas de controle preventivas e mitigadoras, plano de manejo de pragas e pragas quarentenárias, plano de gestão ambiental, estudo de caso, lista de verificação ambiental e categorias de impacto ambiental, e políticas de salvaguardas ambientais do Banco Mundial. Esses foram os temas de dois cursos de capacitação do SC Rural realizados recentemente. Os cursos foram para as equipes das Secretarias Executivas Regionais do Santa Catarina Rural, que trabalham na elaboração e análise dos projetos estruturantes. Essas equipes vão poder assessorar em questões ambientais os grupos de agricultores familiares proponentes de projetos estruturantes. Técnicos da Secretaria Executiva Estadual do SC Rural, EPAGRE, SIDASC, Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Fátima e DEINFRA, ministraram esses dois cursos de capacitação. Durante os dois cursos foram analisados aspectos ambientais de um projeto de agronegócio e de um projeto de melhoria de sistema de produção. O programa SC Rural apoia organizações de agricultores familiares na implantação de projetos estruturantes para estimular o desenvolvimento regional. O principal objetivo desses projetos é superar os entraves existentes nos negócios desenvolvidos pelo grupo, facilitando a inserção de seus produtos no mercado e permitindo viabilidade econômica, social e ambiental. SC Rural, cooperação para o desenvolvimento. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje falamos sobre o oleagno, um arbusto frutífero originário da Ásia. A Ipagre está pesquisando essa planta encontrada na Serra Catarinense para ser cultivada em bordaduras de pomares de maçã e gerar renda para as famílias de agricultores. A espécie é conhecida também por azeite de outono, mirtilo japonês, alegria dos pássaros e guaranazinho. A planta ajuda na fixação de nitrogênio no solo, é útil no controle biológico de pragas e pode ser promissora para a produção em pomares. O oleagno tem frutos que podem ser usados para produzir sucos e concentrados nutracêuticos. São frutos saborosos, ricos em licopeno, um pigmento antioxidante preventivo do câncer e de doenças cardiovasculares. Esse pigmento licopeno é encontrado também no tomate. Só que no caso do oleagno, ele possui de 5 a 20 vezes mais licopeno do que o tomate, com rendimento anual aproximado de 8 a 12 quilos por planta, segundo informações do pesquisador da Ipagre, Geraldo De Funi. A pesquisa existe desde 2009 e está avançando. Espera-se bom resultado para o oleagno, arbusto frutífero da Ásia, encontrado aqui na Serra Catarinense. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Entrevistamos hoje a engenheira cartógrafa da Ipagre-Ciran, Juliana Mil de Souza, sobre sistemas de informações florísticos florestais de Santa Catarina, composto de um site, de um portal na internet, com um banco de dados e um sistema de mapas. O que é exatamente, Juliana, esse sistema de informações florísticos florestais de Santa Catarina? Bom, esse sistema, ele é a saída daquilo que foi levantado durante esses anos de desenvolvimento do projeto Inventário Florístico Florestal, que é um projeto do governo do estado. Houveram diversos levantamentos sobre as remanescentes florestais, da diversidade genética, a visão do agricultor em relação à floresta, feita pela meta socioambiental. E foi levantado uma gama de dados e informações que precisavam ser armazenadas de forma que pudesse ser recuperadas e cruzadas essas informações, esses dados, para se gerar informações. Então, a gente da Ipagre-Ciran desenvolveu esse portal, onde estarão disponíveis, então, esses dois sistemas, que são o banco de dados, que armazena essas informações todas, e o sistema de mapa, que seria a tradução desses dados e informação para a sociedade geral. O sistema de mapas é aberto para a sociedade geral, tanto urbana como rural. E o banco de dados é algo mais específico? Isso. Como o banco de dados reúne dados que precisariam de um conhecimento técnico, um conhecimento específico para tratamento dessas informações, ele é de acesso aos pesquisadores, às instituições envolvidas no projeto e outras, né, que têm interesse no tema florestal, pesquisas, ao governo do estado, e essa informação traduzida, então, para o mapa, que é de acesso público. Qualquer um pode acessar através do portal do inventário. Bem, Juliana, na sua avaliação, qual a importância para o produtor rural, para o agricultor familiar, em ter esse tipo de informação sobre o inventário florístico florestal aqui de Santa Catarina? Bom, a gente tem, né, nesses últimos tempos agora, tendo que resolver uma questão que é quanto ao uso e exploração das nossas florestas, né? Equacionar essa questão aí, prevendo conservação e o uso e exploração dessa floresta, né? É importante, então, que a sociedade, inclusive os agricultores, saibam como está a nossa floresta, em quantidade, em qualidade, para que sejam melhor usadas, melhor exploradas. E o endereço eletrônico para a sociedade acessar essas informações? Essas informações estão disponíveis no site, então, www.iff.sc.gov.br. Entrevistamos a engenheira cartógrafa da Epagre-Sirã, Juliana Mil de Souza. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.